Postura e o sorriso em covarde. Então brota voz amiga pra fazer minagem. Ela cavalga por cima e não tem piedade. Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. Vou deixar só pro cê da forma, toma. Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. De topo deixa o suor pro cê da forma, toma. Toma, toma, toma, toma, ela toma, toma, toma. Deixa só você da forma, toma. O mano vendendo, lucrando, vaporando com os amigos da boca. Vulcanas, aguarde, bandido, planta, foi sofrido, então vamos brindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força, querendo me dar. Ai, calica, quer dar pois a menina da boca. Ai, calica, quer dar pois a menina da boca. Quando sua caixota forte.